Conexão, Joinville, Curitiba. Isso é rap do sul. Aí, Flick. Flick, quinto elemento. Vai. Cidade, onde tudo acontece. O que é ruim não se esquece, fortifica nossa prece. Vaidade da mocidade que se cria conforme a harmonia. O dia a dia de verdade engrandece. Sabedoria pra viver no mundo, desenvolver. Vitória pra quem merece. Mágoas vão ficando para trás. O que é ruim não volta mais. Na minha trilha eu quero paz e mais força pra cada dia que acordo sem alegria. De um sorriso manter, vai ver que era prova de vida. Aquele dia de ferida não consegue esquecer. Pra ter vontade de respirar na vida, não embaçar. Viver pra poder vencer, manter a mente limpa de tudo que te garimpa e tira o brilho de viver. Então dê valor a quem te rodeia, sinta a vida. Na veia é curto, sol, a lua cheia e tudo que te satisfaz. Mesmo que a coisa tá feia, mano, não vagueia, não bobeia, pois tu sabe, tempo não se volta atrás. Com quem te rodeia, sinta a vida. Na veia é curto, sol, a lua cheia e tudo que te satisfaz. Mesmo que a coisa tá feia, mano, não vagueia, não bobeia, pois tu sabe, tempo não se volta. Vai pensando que a vida é só zoeira e turismo. Vai moscando, se achando, finge que é idealismo. Vai se atolando nessa lama de ilusão e egoísmo. Vai brincando pro CD qual o tamanho do abismo. Eu tô pensando em tudo, sendo perfeccionista. Com tramas mais sinistras que no filme do ilusionista. Realista tipo cientista, calculista igual xadrezista. Estrategista, conquista, sem rodar ninguém nessa pista. Sem se apoiar nos alheios, sem bolear nos arreios. Não fraquejar, se esforçar e se orgulhar porque pelei. Esforço próprio é o ideal, mas é raridade. A desgraça de um pra outro é a felicidade. Se preocupar é se aliar à simplicidade, às verdades, à lealdade, à humildade. Dê valor à sua situação, pense na sua atuação. Veja se a atuação vale as velhas oração. Que teus entes acende pra ver tudo de boa. Que cê faz pra demonstrar que você ama essa coroa. Que tu faz pra que a pessoa sinta mesmo esse valor. Tem que honrar antes que ela ou você se for. Dê valor a quem te rodeia, sinta a vida. Na veia curto, sol, a lua cheia e tudo que te satisfaz. Mesmo que a coisa tá feia, mano, não vagueia, não bobeia. Pois tu sabe, tempo não se volta atrás. Com quem te rodeia, sinta a vida. Na veia curto, sol, a lua cheia e tudo que te satisfaz. Mesmo que a coisa tá feia, mano, não vagueia, não bobeia. Pois tu sabe, tempo não se volta. Eu ando meio preocupado com o que tenho passado, mas vejo gente do meu lado que nem tem se importar descaldado. Despreocupado, derrubo outro para ser feliz. Mas cuidado, meu chegado, você tá errado, o tempo é juízo. Eu me preocupo com minha rima sempre antes de escrever. O que é escrito sem esforço será ouvido sem prazer. Prazer que eu sinto pelo rap, ninguém mede. Eu não escrevo por esporte, mas porque meu corpo pede. Então, por um momento, preocupe-se com alguém, mude seu pensamento e também sua atitude, busque aprimoramento. O tempo bom logo vem, pois se você não mudar, não espera que o outro mude. Mude constantemente e sente que a sua mente mais prudente deixa ausente quem não bota fé na gente. Lamente não descontente, tenta, faça diferente e aposenta o pente. Vem com a gente, quem com a gente é congruente com o mesmo pensamento. Flick e quinto elemento. Fique ainda da tempo que o rap não é só lamento. Me apresento, vi pôr meu nome na lista de rap. For um filme, eu quero ser protagonista. Isso aqui não é moda, nessa escola cê roda. Minha vida é uma pista, cada dia uma manobra. O tempo passa e te cobra, sua eu vejo de sobra. Pião sem experiência, te achando mestre de obra. Dê valor a quem te rodeia, sinta a vida. Na veia curto, sol, a lua cheia e tudo que te satisfaz. Mesmo que a coisa tá feia, mano, não vagueia, não bobeia. Pois tu sabe, tempo não se volta atrás. Com quem te rodeia, sinta a vida. Na veia curto, sol, a lua cheia e tudo que te satisfaz. Mesmo que a coisa tá feia, mano, não vagueia, não bobeia. Pois tu sabe, tempo não se volta.